piada. Não tem mais voto que você ofereceu. Arrependeu, olha o joelho no chão e vai na rua validar o seu perdão. Arrependeu, olha o joelho no chão e vai na rua validar o seu perdão. Acotou, acotou, acotou meu pai. Aqui na terra só se paga o que se faz. Acotou, acotou, acotou meu pai. Aqui na terra só se paga o que se faz. Hoje amanheceu encruzilhada. Não tem mais voto que você ofereceu. Hoje amanheceu encruzilhada. Não tem mais voto que você ofereceu. Arrependeu, bota o joelho no chão e joga a rua vai lhe dar o seu perdão. Arrependeu, bota o joelho no chão e joga a rua vai lhe dar o seu perdão. Adotou meu pai. Aqui na terra só se faz o que se faz. Adotou meu pai. Aqui na terra só se faz o que se faz. Boa noite, moço. É coisa que você tá calado aí. Só lá. Só coreano. E olhando. Esse oi desse tamanho. O que foi? Eu sou bonito mesmo. Igual é eu. Assim mesmo. Igualzinho eu, então. É assim eu sei que tá falando. Boa noite, moço. Boa noite, Sotra. Boa noite, moço. Boa noite, seu Chu. Boa noite. Salve sua força que eu salvo a minha. Oi, seu Chu. Boa noite pra você. Graças a Deus, boa salve noite. Sua força. Salve, boa salve, noite, salve. Moça. Boa noite, moça. Salve sua força, boa noite, moça. Salve sua força, boa noite, moço. Salve sua força. E aí? Ô, seu tranca-ruas, as pessoas estão perguntando por que que esse tranca-rua é tão intenso. Tão intenso? É. Por quê? Simples, muito simples. Porque eu sou verdadeiro. E tudo aquilo que é muito intenso e verdadeiro se parece, confunde com as mesmas coisas. Eu quero que todos me respeitem e que eu seja o que eu sou. Pronto, só isso. Se eu estiver passando isso, tá uma beleza. Pra mim, eu já tô feliz. Isso. Eu quero mais é que os outros pensem mesmo que aqui é dureza. Uhum. É a arueira que não quebra. Não é assim que você fala? Sim. É a arueira que não quebra. E não quebra mesmo. É a madeira que não dá cupim. Não, e a madeira, a arueira que não dá cupim. Nada dá cupim. É assim. Muitas das vezes as pessoas falam assim de que muito se vê Exu. E Exu tem por obrigação falar palavrão, pôr medo, falar que tira, que faz, isso, aquilo, outro. Não. Eu já penso que é diferente, já tá na doutrina errada. Tem que se falar sim, ser duro sim, falar a verdade sim. Mas não preciso de usar nenhum palavrão aqui pra ninguém ficar com medo de mim. Eu não sou bicho, eu sou um moço bonito, sou um moço, é como diz o outro, inteligente. Sou um moço igual, não igual, porque eu sou mais bonito que muitos moços por aí, igual mais bonito que você, muito mais bonito que esses moços aqui, mas a minha boniteza é uma coisa diferenciada, que não vai encontrar no mundo de vocês. Essa aí guardou só pra mim, só e tá comigo, ninguém vai pegar. Mas, de intensidade eu sou em tudo. Em trabuco, em falar, querer agir, querer mostrar aquilo que eu sou verdadeiramente eu. E pronto. Então, eu quero dizer que é uma satisfação estar na sua presença novamente e poder, na graça de Deus, colher do seu conhecimento. Eu que agradeço, moço. Tá chegando seu fim, né? Você embora, isso. Ir lá pro seu canto, ixi, terminar seu trabuco. Sim. Infelizmente. É. Porque por mim, isso ficaria muitas luas. É. Mas como a coisa tem que andar, como a coisa tem que sair, sim, pro mundo aí, é o seu trabuco, sim, é o que você tem que fazer. Sim. É, pra mim é uma felicidade maior ainda ter te recebido aqui. Oh, seu Exu. Muita felicidade pra mim. E espero, uhum, revê-lo novamente incorporado, porque espírito eu vou lhe ver. Mas incorporado, eu espero te ver logo. Logo. Muito logo, antes que você pisque o oi. Aproveitar aí um novo ciclo que está entrando aí da espiritualidade, uhum, que vai também dar muita força para isso acontecer. Claro, tá certo, seu filho. Muito bem, estamos aqui novamente com o guardião senhor Tranca-Rua das Almas. Senhor Tranca-Ruas, às vezes as pessoas perguntam, ouvindo o senhor falar repetidamente, eu sou o Tranca-Rua das Almas, vai argumentar dizendo, não, peraí, Tranca-Ruas é uma falange. Então é natural que incorpore outro Tranca-Rua em outro lugar. E que ele não seja o Tranca-Rua, mas um Tranca-Ruas. O senhor pode esclarecer porque não entendeu ainda? Se não entendeu ainda porque é burro, né, moço? Mais explicado que eu já expliquei. Sim. São vários falantes de Tranca-Rua das Almas. Eu que vos falo, vou falar assim, talvez entenda melhor, né? Isso. Sou Tranca-Rua das Almas. Isso. Posso trabalhar em Congar? Posso. Tem médico que merece trabucar comigo? Tem. Tranca-Rua das Almas, só tem um Tranca-Rua das Almas. Ou sendo, da minha falange de Tranca-Rua das Almas. Pode mudar a incorporação? Pode. Isso depende do médium. Esse médium é uma moça. Isso. Que eu tô no corpo, no aparelho, é uma moça. Mas se eu trabucar com o moço, já vai mudar. Já. Totalmente. Sim. Então a diferença é essa. Tranca-Rua de Baré é outro Tranca-Rua. Tranca-Rua da Encruzilhada é outro Tranca-Rua. Tranca-Rua da Calunga é outro Tranca-Rua. Uhum. Entendeu? Sim. Só que Tranca-Rua das Almas não tem só eu. Tem uma falange de Tranca-Rua das Almas. Fala. Você entendeu? Fala. E eu posso trabucar, eu tô falando de mim. Isso. Os outros podem trabucar porque eles quiserem por aí. Sim. E dá, agora, só que a doutrina tem que ser igual a minha. Aham. Se mudar a doutrina, não é Tranca-Rua das Almas. Entendi. Entendeu? Claro. Então por isso que eu falo, para esses Tranca-Rua, de novo, vou falar a mesma coisa. Se esse Tranca-Rua das Almas que estão aí falando que é eu, se é da minha falange, isso, tem que provar que é da minha falange. Tem a mesma doutrina. Tem que ter a mesma doutrina. Uhum. O de Maré tem a doutrina dele, da Calunga tem a doutrina dele, da Encruzilhada tem a doutrina dele. A minha é essa e não tem discussão. E pode acontecer também que, porque a falange do Exu Tranca-Rua das Almas tem a mesma doutrina que o senhor, isso significaria que todos os outros Tranca-Ruas das Almas vão vir de cartola, com uma capa vermelha e azul, e vão vir também de bengala? Não. Ah. Não tem. Isso aí é o quê? Tranca-Rua das Almas. Isso é porque também, moço, deixa eu te falar, eu posso vir até pelado. Posso vir até despido. Eu, sim, quero trabucar. Veste pra mim é uma coisa que é mais do médio, é um presente que eu ganho, uma cartola. Falar nisso, eu tô precisando de outra cartola. Alô. Só que eu não uso cartola. Não. Eu uso um chapéu. Chapéu daqueles antigos de... Eu mostrei que sabe o nome dele. Uhum. Como é que ele chama, moço? Panamá. Esse é o chapéu que eu uso. Cartola é só uma coisa pra dizer que tem um Exu aqui. Uhum. Que isso foi lá de trás até aqui dizendo que o Exu usa cartola. Um chapéu Panamá preto. É, preto. Esse é o meu chapéu que eu uso. É um chapéu Panamá. Agora, a capa, essa é a capa Tranca-Rua das Almas. Uhum. Porque se eu colocar uma capa, tem Exu que trabuca comigo com a capa preta. Preto, e daí? Qual que é a diferença? Eu tenho que ter uma capa, não tem? Tem. Porque eu sou tronado. Sim. Todo Exu tronado, ele trabuca com a capa. Hã? Exu que não é tronado, não trabuca com capa. Agora esses aí, dentro dos congá por aí, que todos usam capa, para te falar a verdade, o único Exu guardião, tronado, que trabuca no congá, que é o tronado, que toma conta, é aquele que faz as normas, que fala o que é certo, o que é errado, aquele que dá as regras, ele é o único que usa. Hã? Só. Outro não usa. Que é falta de respeito comigo. Você entendeu? Mesmo que o outro seja tronado, o senhor que é o dirigente do tempo. Eu, é eu que uso. E pronto. Não tem outro pra usar. Que essa capa aqui, ó, pra mim conseguir essa capa, eu tenho que merecer ela, moço. É. Eu tenho que merecer ela. Eu mereci. Sim. Chegar onde eu tô, tronado, é Exu batizado que fala, né? Sim, à frente dessa casa. À frente dessa casa, eu mereci ter essa casa. Claro, claro. Os outros aqui podem trabucar com a beleza. Sim. Pode desmanchar macumba, pode desmanchar quizila, pode desmanchar tudo que eles quiserem. Sim. Eles trabucam muito bem. Isso. Mas, por direito, por respeito, é só o guardião que toma conta da casa. Porque senão, como é que faz? Fala pra mim, pra parecer bonito. É. Porque os outros usam capa pra parecer bonito. Sim. Eu trabuco sem capa também, se você quiser eu tiro a minha. Não tem problema. Não, fica... Só que a minha capa, ela esconde tudo, só não esconde falsidade. É. Tem muito fundamento, tem muito mistério na minha capa. Sim. E são coisas que eu não posso falar. Claro. Entendeu? Sim. Mas, dentro do congá, tem que ver aquela coisa de quem é mais, evolução. Aquela coisa de... Vou te explicar. Vamos ver. É assim. Tenho lá uma empresa grande, não é assim? Sim. Aí tem uns funcionários, aqueles de baixo, aqui, os que é mandado por alguém, os pequenininhos, os pequenininhos que vai mandando nos pequeninos. Lá em cima, tem o que manda em tudo. Ele não tem lugar diferente para ele? Não tem? Tem. Não tem lá um trono diferenciado, não tem lá uma água gelada? É. Fica lá no aquele diacho que vocês usam, que gela tudo. Isso. É, ele estudou, ele trabucou, ele fez a parte dele para ele estar lá em cima. Sim. Então ele tem que ser reconhecido como tal, não é assim? Sim. E tem que respeitar ele como tal. Claro. Está explicado a sua pergunta. É como, por exemplo, se eu vou no reino, eu sou um rei, aí eu vou no reinado de outra pessoa e lá dentro eu quero usar coroa também. Não. Né? Quem usa coroa aqui é só ele. Mas ele não deixou de ser rei. Não. É, claro. Lá no reino dele ele é rei. Isso. Eu respeito os que tem o reino deles. Os congá, que eles é rei, que eles é tronado, eu respeito. Lá o senhor não usa. Lá eu não uso. Isso. Se eu for lá, eu vou trabucar lá, claro, como espírito, eu uso. Mas se eu for lá trabucar lá com a minha moça, eu não uso, porque eu respeito ele lá dentro. Sim. Só ele é que usa. Ah, mas chego lá, ele não tá com capa, porque ele não usa capa. Pra mim não tem problema. Sim. Importante, quem manda lá é ele. E eu respeito ele. Então eu não vou pôr minha capa. Uhum. Entendeu? Sim. Assim. E eu tenho. E eu te falo até mais. Tem muitos ainda que nem sabia disso. Não. Eu já cheguei em congá, mas que todos estavam de capa. Sim. Eu me perdi. Falei, quem que é o tronado aqui? Quem que é o dono dessa bagunça aqui dentro? Nossa. Aí quando eu cheguei, o que era tronado, o que era dono lá, estava sentado num canto. Fazendo nada, nem capa ele estava. É. Nem incorporado ele estava, para te falar a verdade. Uhum. Eu falei, ué, mas... E aí? Aí ele me explicou, falou, essas coisas é de médio. Cada médio quer fazer, eles fazem do jeito. O Exu vem em terra, pede, o dirigente deixa, o pai de santo deixa, a mãe de santo deixa, e eles vão colocando. Isso o Exu do pai de santo conversando com o senhor? É, comigo, espírito. Nossa, devia estar decepcionado com o negócio. Falei, mas assim não é. Só que assim, moço, eu não posso mandar no congá do outro. Não. Isso é falta de respeito. Sim. Só perguntei por perguntar. Claro. Então por isso que eu estou falando uma coisa que não tem... Isso é uma coisa que não pode acontecer. É assim. É igual lá dentro da sua casa, quem manda é você. É. Se chegar outro moço lá, ele não vai mandar. Ele pode ser até mais inteligente que eu. É. Claro. Mas não vai mandar. Não. Então é assim que funciona também na parte espiritual. Certo. É um relacionamento, uma relação de respeito e cumplicidade. Mas é assim, moço. A espiritualidade, a Umbanda, ela é isso. Uhum. E isso quem formar pra vocês aqui... Que é isso que tem que acontecer. Se tem a respeito, a cumplicidade, a humildade do nosso lado, que não pode ter com vocês? É que cada médico é ser melhor do que o outro? Que cada médico é vestir mais bonito que o outro? Que cada médico é aparecer mais do que o outro? Pra que isso? Sendo que o espírito, vocês não sabem nem como é que o espírito tá vestido. Agora, se fosse, isso seria muito bom. Porque tem Exu que trabalha sem camisa. Ia ser uma beleza. E tem Exu que trabuca com moça. E ele não usa camisa, ele só usa calça. Não é meu caso. Que eu uso, mesmo em espírito, eu tenho a camisa e tenho a calça. Sim. Mas tem Exu que não usa camisa. Já pensou? Se ele bota na cabeça da média que ela tem que tirar a camisa e ficar com as coisas de fora, que bagunça que nem virar. Sim. É a mesma coisa uma pombogeira chegar em terra e falar que quer, que vai acabar com a vida de outra pessoa porque quer o... Assim, já ouvi, vou falar que eu gosto de contar essas coisas, é bom demais. É. Cheguei no Congá, há umas décadas para trás aí, tinha uma moça trabucando, uma pombogeira. E ela tinha uma moça falando com ela, pedindo para ela ajudar a trazer uma pessoa que ela amava muito, mas estava com outra moça. Ela pegou e falou assim, que você vai me dar? Aí a moça falou, aí eu vou te dar o que você quiser, você me pede que eu te dou. Né? Aí, normal. Normal, até aí pode ser, pode me dar aí uma champanhe, pode me dar aí um sei lá, uma coisa simples. Perfume. Sabe o que ela pediu? Não. Ela pediu a veste da pombogira inteira. A roupa completa, moço. E a mais cara que a moça pudesse comprar. Isso. Falou o jeito, falou que tinha que ter fio de ouro, falou aquela coisa, assim, uma coisa que não é da pombogira, que a pombogira não pede isso. Uhum. A pombogira pede aquela coisa que elas passam na boca, ela pede lá uma champanhe vermelha, uma rosa vermelha, um perfume que elas gostam, coisa assim, você entendeu? Não, você vai trazer a testa e toda com fio de ouro passado nos babados, lá naquelas coisas que elas usam, aqueles babados. Aí eu cheguei perto da moça e dei um cutucada nela. Aí a moça me olhou. A moça é médica de visão, ela me viu. E eu só dei uma gargalhada pra ela, na hora ela desmaiou. Quem que tava ali? Fala pra mim. É. Era uma entidade de verdade? Não. A médica desmaiou. Porque não conseguiu me olhar, porque ela assustou de ver uma entidade do lado dela. E era, quem era? Eu. Não desmaiou, não é porque eu sou feio, não. É porque eu assustei ela mesmo. Você entendeu? Sim. Então são coisas que acontecem mais. Ó, pessoa chegar e falar assim, eu tô com machucado, isso acontece demais, moço. Tô com machucado aqui e eu preciso que me ajude. O preto velho não cobra, moço. Ele não mexe com o pataco. Nós é outra coisa. Nós é outra coisa muito diferente. Nosso trabuco é diferenciado. Nós não trabuco de graça. Aí vai lá e vai o preto velho me pedir pataco pra sarar a perna da pessoa, moço. Eita. Você já viu uma coisa dessa? Oh, então isso aí são coisas que acontecem. E muito acontece. Então se você não cuidar disso aí, você vai perder a perna. Você, como inteligente que é, ou você perde a perna, você dá o pataco pro preto velho. É. Você vai querer dar o pataco, não vai? Pra você não perder a perna? Claro. Então esses medos, essas inseguranças que o mundo de vocês está coberto. Por isso que a Umbanda está nessa coisa muito misturada. Porque tem umas entidades se passando por umas entidades que não é Umbanda. Está na religião errada. Vai para outro canto, vai caçar outro rumo e sai da Umbanda. Porque isso aí não é Umbanda para mim. Preto velho não se cobra nada. Preto velho, caboclo, baiano, marinheiro, esse povo nem pedir, nem falar em patar que eles gostam. Agora, como é que um preto velho de luz tão grande vai pedir pataco para curar a perna de alguém? É. Fala isso para mim. Isso não é coisa de revolta? Sim. Isso é uma coisa de revolta. Você mesmo aí, ó, gostou do preto velho de Congá? Você viu a humildade, o jeito dele falar, da explicação? Nossa. Como é que ele vai pedir pataco para alguém? Não. Isso não existe, jamais, moço. Jamais. Isso é um médio, isso é coisa do Congá, que não tem alguém ali para doutrinar. Não tem alguém ali para chamar atenção. Não tem ali alguém para... mandar fazer uma, um risco de pena no chão. Que larga. Sabe? Larga à vontade, deixa fazer o que quiser. Tô nem aí, não. Pra que que põe congado desse jeito? Pra brincar com a vida do outro? Pra falar com a vida do outro, pensando que a vida do outro é brincadeira? Que é isso? Da onde já se viu isso? Então é isso que eu tô falando, moço. Tem muita brincadeira envolvida. Espiritismo é coisa séria. Religião da Umbanda é coisa séria. Entidade da Umbanda é muito séria. Não é brincadeira. Senhor Chu, existe uma forma de viver sem vaidade nos terreiros? Pode existir. Mas assim, tem que ter uma certa diferença e uma certa preocupação em saber. Por quê? Muitos congá por aí misturam muitas coisas. Por exemplo, tem média, falo moça. Se não trouxer a moça delas vestida, bonita, toda arrumada, toda cheia disso, daquilo, não trabuca. Isso não pode ter. Porque as bombogiras, elas já tiveram o que elas quiseram na vida passada dela, elas já tiveram muito ouro, muita coisa, muita luxúria, muita riqueza, muita coisa bonita. Só ouro, só ouro. Elas já tiveram isso. E agora elas vêm com a doutrina diferenciada, elas vêm para trabucar. E isso é explicado de novo. Pombogira doutrinada, que quer trabucar conforme a lei divina. Bem explicado. Sim. Agora essas pombogiras que passam por quiumba, elas querem mais arrancar o que tem ou o que não tem do outro. Quiumba que passam de pombagira. É, sim. Se faz de pombagira, não é. Sim, sim. Então, assim, tem média. Eu não digo muito da parte dos médicos, os médicos, mas, é, os moços que tem nós assim, é meio largado. É. É, não esquenta muito com muita coisa, não. Sim. Agora, as moças, não. As moças têm essa preocupação. É bonito. É muito bonito. Ver uma moça no congá, dançando, incorporado com a pombagira, é muito bonito. Mas não é. O essencial não é aquilo, assim, não é que seja proibido, mas tudo muito, muito excesso, perde a fé. Aquela coisa muito para aparência, não é a coisa bonita. Tem que ser uma coisa bonita, mas simples. Porque a Umbanda é isso, a Umbanda é simplicidade, é humildade. A Umbanda ela não é uma coisa de aparecer, que tem, que é, que faz, que acontece, não, é humildade. Então, se as entidades de um congá querem aparecer demais, querem mostrar demais, querem fazer tudo que não é, quer fazer, faz, mas devagarzinho. Vai devagarzinho, não precisa de ficar aí parecendo palhaço pintado, não. Porque pombogira não é isso. Não é isso. Não é isso. Ô, senhor Exu, como lidar com a ansiedade quando a gente é médium novo, não incorpora? Aí tá todo mundo vendo, o tempo tá passando, não tô incorporando, tô girando, tô incorporando. Aí a pessoa quer saber, eu vou trazer qualquer coisa, eu preciso incorporar aqui, senão vão achar que eu sou muito lerdo. E aí a pessoa acaba ou trazendo aquilo que não é a entidade dela, ou se passando pela entidade só para dar o tempo dessa sintonia acontecer e a entidade chegar. Sem maldade necessária, mas pela ansiedade, porque os irmãos também cobram com aquele olhar, vamos logo, pô, vamos logo, a casa é forte, mostra a firmeza. O que o senhor tem a dizer de situações como essa que o senhor deve concordar que ocorre nos terreiros? Acontece muito. Só que, é igual eu te falei e falo de novo. Isso. Nada é passado no momento. Sim. Nada, nada, nada, nada, nada. O médium ele não tem que ser afoito. Ele não tem que ser ansioso. Ele tem que deixar a coisa acontecer. Se ele é médium de incorporação, é fácil saber. Se ele sentir a vibração de uma entidade, ele é médium de incorporação. Girou ele, sentiu, ele é médium de incorporação. Só que é aquela coisa que sempre acontece mais. Tem uns médium que eles não se soltam. Eles não deixam aquela energia tomar conta deles. Eles pensam assim, eu vou cair num buraco negro. Começa a sumir, porque está girando ali, aí se segura, aí a entidade não vem e eles não espreitam. E reclama. Aí depois, quando noraiada pra tudo quanto é lado, não tem uma parte do corpo que não dói. Por quê? Porque segurou demais. Ó, tá firme ali, segurando. Vai cair aonde? Fala pra mim, quem falou que alguém vai cair em algum buraco? É. Não cai em buraco. Você vai girar, você vai entrar em transe. Transe é diferente de cair em buraco. Aí o médico segura, porque vê tudo escuro, que começa a escurecer. Aí ele fala, tô desencarnando. É. E agora, o que, que eu faço? Sim. Vou acordar de novo. Dá medo. Dá medo. Então o que tá acabando com a verdadeira gira de médios bons que tá aí para trabucar é a insegurança. É o medo. O verdadeiro medo. Que se eles começarem a se controlar, a pôr na cabeça que não vai desencarnar, que não vai cair no chão, porque tem um monte de médio ajudando, que uma gira tem que ter auxílio, porque tem vários tipos de incorporação. E ele soltar. Claro que não é soltar o corpo, cair de cara no chão, porque um guia não consegue segurar um aparelho, sendo que o aparelho é semiconsciente, entendeu? Sim. Então ele tem que ter aquela ligação com uma entidade. Quando sentir uma perna começou a vibrar, outra perna, um braço, uma mão, a cabeça, um ombro, já para de girar e espera. Que logo ele vai começar a sentir essa vibração, tudo que tem que ser sentida no ato da gira. Não ele parar, abrir o olho e falar, não dou conta. Aí o guia que estava ali perto já sai correndo, falando, não tem jeito não. Aí depois vai dar uma douraiada para tudo quanto é canto e ele vai ficar reclamando. Então isso que tem que ser feito. Esquecer o medo e pôr a cabeça para pensar naquilo que quer. Se não quer, não mexe com girar não. Agora se quer, deixa a coisa aí. O que acontece? Acontece. Acontece. E nessa hora que está chegando, e aí ele... Como ele faz para chamar o espírito certo? Não, o espírito certo quem vai decidir sou eu, se é uma gira de Exu, é. Ou se é a mãe do santo. Ele só tem que se predispor ali. Ele vai entregar o aparelho dele. Claro que não vai chegar nenhum engraçadinho para fazer bagunça. Que nem é o momento, por isso que eu falo. Tronqueira, o creche, essas coisas todas firmadas, tudo cruzado com o congá, é o que dá força. Uhum. Né? E tendo uma entidade verdadeira, é claro. Se viu uma entidade que não é para trabalho, que vem para chegar ali mentir um nome, alguma coisa, pode se retirar. Aí é bom que tenha uma entidade dirigente, ou seja, um preto velho, se é gira de preto velho, ou Exu na gira de Exu, que tudo se resolve. Porque nós não vai deixar chegar nada para fazer bagunça e mentir que é tranca-rua das almas, sendo que eu tô aqui, né? Claro, claro. Então, vocês não ensinam a mentaliza aí, as sete catacumbas. Não, moço. Mentaliza aí, mas... Você tá doido? Esqueleto. Não precisa disso, não. Não. A única coisa que você tem que fazer é limpar sua mente. Ah, entendi. Limpa a mente, esquece problemas, esquece falta de patado, esquece se a moça te deu um presente que o boi usa. Esquece tudo. Esquece tudo. Esquece tudo, tudo, tudo. O importante é a gira. Não pensar em mais nada. A partir da porteira para dentro, a vida de cada médium é espiritual. Os problemas particulares dele ficam para lá. Depois, na hora que ele sair, ele pega tudo de novo e vai resolver. Aqui dentro, ele tem que ser ele. Pronto para espiritualidade. E os problemas lá fora. Quando... Já vai ter muito problema aqui para resolver, então... Como que o senhor faria se um médium da casa fala assim que ele ganhou esse presente aí e pede para o senhor resolver? Como assim um presente? Que o boi usa. Não, pode ser sincero com você, isso é problema dele. Se eu não resolvo, não. Não, a dona Pombogira resolve. Aí é problema dela. Uhum, uhum. Eu falo para você que isso aí é uma coisa muito, muito séria. O que os médiums podem buscar no Exu de auxílio, se isso o senhor não ajuda? Menos o que o boi usa. O resto pode buscar tudo. Tá bom. Em relação a pataco, a trabuco, até a parte sentimental. Sim. Nós também entendemos umas coisinhas. Assim, aquela coisa mais serve pra mim? Não. Só isso nós sabemos falar. Tá. Serve? Não. Serve? Serve. Uhum. Presta? Não. Não presta? Não presta, não. Então, assim, essa coisa de ser muito, coisa diferente da pombogira. Pombogira já tem um motor diferente de falar, aquela melosa de cá, melosa de lá. Mas nós resolve parte de justiça, de caminho, de algum tipo de energia ruim, de espiritualidade que foi mandada, alguma macumba, alguma amarração, alguma coisa. Isso é a nossa energia. Tá certo. O senhor falou que às vezes ou a mãe de santo olha, ou o senhor mesmo olha, mas se a mãe de santo está incorporada e o senhor está atendendo alguma outra coisa, essa seria então a hora do chegar um pai pequeno e coordenar tudo? Qual que é a sua posição a respeito dessa função dentro de um terreiro de Umbanda? Ter alguém depois da mãe de santo. Isso. Muito importante. Uhum. Passando isso tudo aí que... que vai passar, uhum, tem muita coisa aí pra passar. Sim. Aí eu vou começar a providenciar isso. Uhum. Vou começar já a preparar ou um pai ou uma mãe pequena, uhum, pra trabucar junto com a minha moça. Olha. Que a minha moça ela vai ter que parar. Ela vai ter uns cortes pra fazer ali. Corte assim, né? De animal não, viu? Oh, entenda-se então bem, senão vai começar a entender tudo errado. O corpo trancar o... É, não. Um corte é a operação, né? É, uma cirurgia que ela vai fazer no corpo material dela. Uhum. Ela vai parar. Uhum. E eu preciso, assim, eu vou poder deixar o congá fechado por tanta década que ela vai ficar parada. Eita. Então eu preciso de colocar alguém. Fala com você que tem alguém preparado? Não ainda. Não. Porque pra ser dirigente, para ser pai pequeno ou mãe pequena do congá, não se começa do dia para noite. Não, é uma seriedade. É uma responsabilidade. Essa, né? É uma responsabilidade tanto quanto ou até mais que uma mãe de santo. E pode-se dizer que essa pessoa já vem com esse cargo, só descobre assim com o tempo? Veio, mas tem que ter um certo aprendizado, né, Russo? Porque eu não posso chegar e jogar isso para uma pessoa inexperiente. Sim. Que a minha moça, ela estudou, ela correu atrás, ela leu, ela fez tudo que tinha para aprender. E nós passamos muita coisa para ela. Sim. Que para falar a verdade para você, minha moça não tem pai de santo, nem mãe de santo que toma conta da coroa dela. É. Então assim, aquela coisa assim, nós que tomamos conta. Sim. Tudo que foi feito, foi falado por nós. Põe ali, põe aqui, é assim, assim, assim. E pronto. Larga esse bando de pai de santo, mãe de santo para lá. Não vai mexer com esse povo não. Porque só quer mexer na coroa dos outros para bagunçar na cabeça dos outros. Não. Você entendeu? Sim. Tem gente séria, moço? Tem. Tem. Não estou dizendo que é todos. Sim. Mas tem uns que não servem nem para ser, para limpar o chão que eu piso, vamos dizer assim. Sim. Você entendeu? Sim. Então assim, eu não vou colocar a minha moça, o meu aparelho, na mão de um responsável. Então, eu mesmo que tomo conta. Claro, tá certo? Claro. Que eu sei quem eu sou. Tem o preto velho também que ajuda, que faz a parte dele. E é. Pronto, e vai caminhando e tá caminhando há muitas décadas. Certo. Então assim, como que fica a sociedade onde o terreiro funciona quando a mãe de santo, ou o pai pequeno, ou os filhos não estão com vontade de vir trabalhar? Que não tá com vontade? É. Ué, que não tá com vontade? É. Não entendi sua pergunta, moço. O senhor não considera nem a possibilidade de um bandista, um dirigente de terreiro, um dia ficar com preguiça, com vontade de não vir no dia da gira? Pode ter, mas tem que vir. A minha moça já teve muito isso. Sim. Eu vou sair empurrando ela. É. Vamos, responsabilidade, não pode esperar não. Uhum. Trabuco também não. É. Se tem responsabilidade, se tem a missão, vai ficar com preguiça? É. Pô, descansa. É igual você, você tá sugando toda a energia dela aqui. Louvado. Mas tem que fazer, não tem? Sim. Então vamos fazer. É. Depois, quando você for embora, ela deita aí uma umas ruas aí em distância. Sim, senhor. Pronto. É assim que funciona. Se é para fazer, vamos fazer. Tá. Quando ela tiver meia... Tem momento aí, tem rua aí que ela fala que tá... Ah, um rolho, não sei o quê, não sei o quê. Ah, vai. Vambora. Vamos, que tem muito precisando de você. Nossa. E pronto, moço. É assim que funciona. Certo. Agora, se não tem uma entidade que faz a... Mesma coisa, vou falar tudo de novo. Okay. Se não tem uma entidade de luz que está preocupada com a doutrina e a ajuda e a fé, a doutrina espiritual, o discernimento dentro do congar, ele não está nem aí. Ele vai ajudar ela a ficar com mais preguiça. Sr. Tranca-Ruas, eu ouvi algumas histórias enquanto estive por aqui que o senhor também fica de olho na vida dos médiums, vida pessoal. E o senhor... Todos. E a hora que o senhor incorpora, o senhor... Conto tudo. Que a mãe não está sabendo, e aí o senhor disciplina eles. Disciplina tudo, moço. Ou vai andar do meu jeito, ou vai andar do meu jeito. Um dia que escapou e foi beber, e achou que o senhor não ia perceber. Não, mentiu que não tinha, né? Eita. Mentiu, falando que não tinha usado o marafo. Aí, até falou mais bonito, eu vou até explicar melhor. Falou que tinha bebido uma tal... uma coisa que chama zero, que eu não sei nem que diacho que é isso. É, também não. Não, é zero. Zero do quê? Sendo que eu vi que foi zero. Não, eu vi foi vodka, foi uísque, foi não sei o quê, foi cerveja. Ah, cerveja sem álcool. Não tem nada de zero. Zero só foi na cabeça dele que eu dei um zero. É assim que funciona. Sim. Aqui não se aceita nem zero, nem zero zero, nem zero quarto, nem zero cinco. Aqui não se aceita isso, moço. Não. E não adianta mentir, que a minha moça tá lá na casa dela, quietinha. É. Nem sai pra rua, coitada, fica quebrada pra um lado e pro outro. Não tem problema, mas eu não durmo. Eu não durmo. Sim. E não adianta eles pensar que tá mentindo. Pode mentir pra ela, que é humano, que tá ali, é ser humano. Mas pra mim, vai mentir pra mim, se eu tô vendo. Não tem jeito. Então eles têm que andar direitinho comigo, é igual eu falo. Seis. E sabe o que eu creio? A pior coisa que acontece? Que eu prometi para eles que sempre eu falava com eles só a corrente. É. Eu pegava eles, só eu e a corrente. Uhum. Aí eu vi que não estava adiantando mais. Eita. Não estava adiantando. Eles não paravam. Uhum. Que moço, eu vou falar uma coisa para você. Eu não tenho sangue aqui, ó. Nenhum. Eu não tenho sangue nenhum aqui dentro. Uhum. Eu tenho a missão com a minha moça. Uhum. Parece que esse congar foi curva de rio. Só parou que não presta. Eita. Só parou que não presta. Tudo que estava jogado por aí foi chegando aqui dentro. Uhum. E aí sim, isso é que eu acho bom. Porque quanto pior eles são, melhor eu acho. Que aí eu vou mostrar para eles como é que é o certo, o caminho certo. Uhum. E já estão aprendendo, devagarinho eles vão aprendendo. Uhum. Aí eu falei pra eles, já que eu falo com vocês, só nós, e não tá adiantando, então agora nós vamos conversar na frente da assistência. Uhum. Aí quando tem, aquela que tá cheia de assistência aí, chega, tá até aqui pra fora aí, todo, eu cato um por um. Um por um na frente da assistência. E aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e eu não quero isso, aquilo outro. Passo pro outro, isso. Vai trocar suas vestes. Que é isso? É assim. Que aí vai aprender, moço. Ou seja, o senhor suspende? Suspendo, expulso, tenta do jeito que você quiser. Claro. Entendeu? Assim, eu falo o que eu quero, assim. Troca essas vestes, vai tirar que você não é digno de usar. Eita. Isso na frente de todo mundo ouvindo. Moço, eu quero, pô, se eles vão voltar, depende deles. O momento que eles quiserem voltar, a porteira está aberta. Mas vai voltar do jeito que eu quero que volte. Entendeu como é que funciona? Claro. É assim que eu faço. Certo. Eu não proíbo ninguém de entrar dentro desse congar. Uhum. Só que vai andar do meu jeito. Se não andar do meu jeito, eu expulso. Quiser voltar, tem livre-arbítrio, pode voltar. Aqui a porteira é aberta. Só que saiba que se voltar, vai voltar do jeito que eu quero. Aí vai andar do jeito que eu quero. E eu tô te falando que tá virando uma beleza. Tá ficando uma beleza. Se eu trancar, tá ficando uma beleza. Devagarinho eu vou ir. Tem uns aí que começam a dar umas escapuladinhas. É. achando que é muito esperto, achando que entende demais, que sabe demais, ou então pensa que vai me enganar, que ainda não sabe, ou ainda não entendeu o aviso que eu já dei. Só tô esperando. Só tô esperando. E eu espero ter paciência. E quando é a casa que o dirigente fica preocupado e teme que falte número de filhos que possa ajudar, pelo menos, manter o aluguel da casa? Ele não faz isso. Não, eu não me preocupo com isso, não. Porque se você sair tudinho, eu dou conta. Eita. Não me preocupo com isso. Eu não vou segurar ninguém aqui por causa de pataco, não. Quer sair, sai. Porque já tem as coisas que eu faço, que eu trabuco, que eu já trago pra tá. Você entendeu? E se for pra tirar da minha moça e pôr aqui, eu ponho. Tem problema, eu que dou pra ela. Certo. Pra mim não muda, não diferencia nada. Claro. O importante é o seguinte, que ninguém é preso aqui porque tem que dar pataco aqui dentro. É. Que se for muito, se for uma coisa difícil, não se preocupa não. Eu levo esse congá nas costas, se for o caso. Eu só quero que fique aqui quem quer ficar. Por amor, mas andando conforme minhas regras. Porque senão eu carrego, moço. E eu já carreguei. E carrego de novo. Você entendeu? Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, seu tranco ele é muito tupetudo. Ele é muito ignorante. Não. Eu não sou ignorante, eu não sou tupetudo. Eu só sou verdadeiro. A única coisa que eu não gosto de se sentir, principalmente os da corrente, eles precisam desse congá. E eles precisam desse congá, só que eu não milho eles para estar aqui dentro. Eles têm aqui. Moço, se eu ficasse incorporado como eu queria incorporar, aí sim eles iam virar gente. Eita. O problema é que a minha moça é muito coração mole. Minha moça dá folga demais pra eles. Minha moça não fala o que tem que falar. Minha moça não pega no pé deles. Aí eu tenho que vir, tenho que fazer o trabuco pra ela. Sim. Que eu que chamo, eu que falo, eu que... Entendeu? Sim. Aí eles ficam tudo, quando eu falo assim, falo pra ela, marca um particular com a corrente. Eles ficam tudo doido. Eita. Quem não deve nada fica pensando, o que eu fiz? Ixi. Até quem não fez nada fica preocupado se fez alguma coisa. Eita. Mas por que que é, moço? É. Porque muitas das vezes eles pensam assim, eu tô dentro de um congá, eu tô fazendo a minha parte, eu tô aqui em evolução. Se eu não puder evoluir essa corrente minha, pra que eu sirvo? É. O guardião é pra isso, moço. O guardião é pra disciplina, pra doutrina. E eu falei, eu não abro mão deles. Uhum. Abro mão assim, vou lutar até o final. É. E eles que têm que melhorar pra estar aqui dentro. Que é a missão de cada um. O senhor não abre mão que eles estejam correspondendo com o potencial inerente de cada um. Claro. Porque muitas das vezes nem eles acreditam que eles têm a força que eles têm. Claro. Nem eles, moço. Eita. Tem uns aí que pensam assim, será que eu estou espiritado mesmo? Será que isso está certo? Será que aquilo... Eles se perguntam demais. Bom, não tem problema. A dúvida, ela é... Você entendeu? Eu só não gosto. É que faz as coisas erradas lá fora, pensando que não tem ninguém vendo. Eu não durmo. Isso aí que eles têm que pôr na cabeça. Eu já provei isso para muitos aqui dentro. Para muitos eu já provei. Então é isso que eu não, eu, moço, eu não suporto falta de respeito. Eu não suporto. Ou anda do jeito que eu quero, ou anda. É assim que funciona. E se não está preparado para andar, como é que vai? Um doente não cura o outro, moço. Aí. Se eles estiver doente, eles não podem curar o outro. Eles têm que pôr isso na cabeça. Se eles fizerem o uso do marafo, eles não podem curar o outro. Eles não podem receber um preto velho. Vocês vão aí para as bagunças, para as coisas, para as noitadas aí, misturar com droga, misturar com quem não presta. Como é que eles vão poder ajudar quem necessita deles? Da espiritualidade deles? Como é que um preto velho vem trabucar num aparelho sujo, moço? Isso não existe. É. Você trancar a rua das almas? Dá um exemplo do que aconteceu, já que o senhor viu, até de repente foi chamado para ajudar em outras casas, ou até nessa, o senhor teve que chamar outras pessoas, espíritos, para ajudar, porque um da corrente não estava firme. Várias vezes. Olha lá. Isso não foi só uma vez, não é uma coisa que acontece de vez em quando. É assim, moço. Por causa de um. Por causa de um. O Congá todinho foi tomado por espírito das trevas. Que isso? E cada um queria fazer uma bagunça pior do que a outra. Nossa. Por causa de um. Porque o guardião, aquele que é o que conserta as coisas, não viu, não prestou atenção. Deixou acontecer, confiou. Que eu confio na minha corrente, mas eu vou atrás para ver. Confio desconfiando. Porque eles ainda não me deram aquela, como é que eu falo assim, aquela prova. Tem muitos ainda que não me deram aquela prova de certeza de confiança. Tem uns que eu largo, que eu deixo, que eu já sei que já tá andando direito demais da conta, tá uma beleza. Então eu nem vou atrás. Mas tem uns ainda que eu caminho longe atrás deles. Mas é longe. Só tô de olho, esperando o primeiro escorregar. Porque eu não vou receber quiumba dentro desse congá por causa de um médium. Eu não vou. Eu não vou destruturar minha corrente inteira e um trabuco de grande importância de ajudar o próximo ser estragado por causa de um médium. Se eu não vou, igual já aconteceu. E teve uma bagunça, a legião chegou toda, esse disse que estava incorporado com uma entidade, não era essa entidade depois que deu uma, que eu falei, na cabeça do pai de santo, falei, ó, dá a pemba, porque não tinha outro jeito de fazer. Ele não é o que ele está falando. E o pai de santo ali, parece que estava com a cabeça não sei aonde também. E eu gritando, e eu já falo baixo, né? Você sabe o jeito que eu falo baixo. E eu gritava na cabeça dele e ele não escutava. Eu falei pra ele, dá a pemba na mão dele, não é o que você está pensando. Até que não sei, Deus acho que tocou no coração dele. Ele escutou. Pegou a bendita da pemba e deu na mão. Na hora, ele mostrou quem ele era. Aí foi aquele ribuliço. Eu tive que catar um médium lá no canto, lá que estava passando mal com a energia do outro lá. Eu já entrei. E já catei de uma vez e pronto. Acredita se você quiser. Eu que sou dono desse congá agora. Eu que doutrinei tudo. Eu que pus tudo pra embora. Taquei o garfo nisso tudo. Não vou falar onde que não é. É proibido. Então assim, fui catando um por um e fui jogando pra fora. Com a minha legião, é claro. Não é só eu sozinho. Fui colocando tudo. Agora, nessa década agora, nessa data de vocês aí, nesse tempo de vocês, pai de santo lá me firmou na tronqueira, tirou, não tirou a entidade dele, mas quem trabuca lá sou eu. Eu que dou as ordens lá dentro. Você entendeu? Por causa disso. É isso que eu estou te falando. Muitas das vezes, tá faltando é isso. Alguém chegar e tomar conta daquilo ali. Alguém chegar e pôr ordem naquilo ali. E ele não faz nada sem falar comigo. Nada. Eu estou trabucando com esse médico até esse momento. É o médico que eu usei o aparelho dele, foi uma beleza. Trabuca bem demais. Precisei, na urgência, não tinha outro. Olhei para um canto, olhei para o outro, estava difícil levar o cimento. E estou com ele. Esse é um médico que não era o dirigente da casa. Não. E aí ele deixou... Moço, estou falando para você, o pai de santo não me escutava. Eu gritava na orelha dele, ele não me ouvia. Mas ele tinha audiência, clara audiência? Tinha, mas ele não sabia, tava tudo tão bagunçado. Que ele não tinha visto que o outro tava incorporado. Na hora que eu gritei, muitas vezes, aí ele pegou a pemba. Não sei o que que deu nele lá, ele pegou a pemba e deu. Quando ele deu a mão na pemba, na mão do quiumba lá, aí ele mostrou que veio. Aí foi pegando um por um, e eu antes que pegasse o último, eu fui lá. Deixa eu pegar aqui pra mim, né? Pra mim, pra bugar, senão não vai ter jeito. E já tomei conta. E agora nessa década eu sou o que toma conta, que dá ordem lá dentro. Entendi. Pai de santo não faz nada sem perguntar pra mim. Ah, claro. Entendeu? Entendi. Mas não sou o... Como que fala? O tronado, o guardião. Casa, claro. Não, eu não sou. Mas eu tô firmado na tronqueira, junto com o dele. Você entendeu? Mas tudo que ele vai fazer, ele pergunta pra mim. E tudo que precisa ser resolvido lá dentro, claro, com a permissão do dele, que ele já perguntou, já foi tudo conversado. Eu tô... Não vai demorar muito tempo, eu tô indo nos congar só pra ajeitar. Só pra dar ajeitada aqui e outra ali. Vai ser bom, se precisar eu vou. Eu quero é as coisas arrumadas, essas bagunças aí, desfeitas. Só isso que eu quero. Como é que é isso? Às vezes quem tá vendo vai pensar assim, até o senhor já responde. Tá bom, o seu tranca-ruas agora entra em quem ele quer e o Exu desse moço, onde que tava, ele deixou entrar? Não, moço, não tava lá. Quem ia entrar nele era o Quiumba. Entendi. Que tinha uma falange lá esperando pra fazer bagunça. Uhum. Por causa do médium. Uhum. Ele deu abertura, os outros veio. Uhum. Então eu tive que ser mais rápido, entendeu? Uhum. Eu tive que ir lá e pegar o guia desse médico, eu não sei onde tá não. Então. Deve estar correndo por aí, então nem tinha guia, em verdade. Nossa. É, porque até o momento ele nunca chegou pedindo a parede dele. Até agora não falou comigo não. Mas quando ele quiser também, se ele chegar, e o médico quiser, se é escolhido, eu tenho que respeitar, não tem? Sim. É por causa da necessidade, que até o momento ele não chegou, não apareceu pedindo. Então por isso que eu te falo, muitas das vezes quem estava trabucando com ele não era uma entidade dele, próprio dele. Não estabeleceu conexão. Né? Não, porque o pai de santo não sabia nem que tinha um quiumba ali, ué. Nossa. Então aí você vê como é que já estava a coisa. O senhor fala assim com uma... Parece tão óbvio que o pai de santo tem que saber quando tem um quiumba incorporado. Tem, por obrigação. É por obrigação. Pai de santo, ele é responsável pelos filhos e pelo congar. Sim. Ele não pode deixar, ah, eu sou um pai de santo, mas eu vou fazer isso, fazer aquilo. Ou então tá lá, tudo trabucando e o pai de santo lá conversando, ou então deitado em algum canto dormindo. Tá errado. Tá. Pai de santo, ele tem que fazer parte disso. Uhum. O congar é responsabilidade dele. Qualquer coisa que acontece, vai cair em cima dele. Então essa coisa de pular um monte de fim lá e soltar. E não ficar, ah, vai fazer uma gira? Deixa eu ver como é que é. Não, pai de santo, não, faz a gira aí, depois eu volto. Tá errado, moço. Isso tá errado. Como é que você vai jogar a responsabilidade em cima de quem? Aí depois a bagunça tá feia? Como é que vai ser? Fala pra mim, como é que vai resolver? Uhum. Se o pai de santo nem ali presente, não tá. Uhum. Então cada um tem que ter sua responsabilidade. Se é pai de santo ou mãe de santo, tem que assumir responsabilidade. Tá certo. O senhor enfatizou, repetindo, a ideia de que o senhor está naquela casa firmado na tronqueira. O que quer dizer isso para quem não entende esse linguajar? Eu estou firmado na tronqueira. Uhum. Eu sou aquele que toma conta da tronqueira. O que é firmado na tronqueira é aquele Exu que traz. Que trabalha. Ah, entendeu? Sim. Lá no creche, ah, o que é creche? Creche é onde é colocado Exu, Orixá, aqueles que não trabalham. Certo. Você entendeu? A tronqueira é onde eu fico, que é, não é que eu fico preso lá não, é. Tem lá as coisas minhas. Ponto de força. Meu ponto de força tá ali. Uhum. É o Exu que trabalha dentro do Congá. É esse que tá ali. Os outros não. Os outros é ponto de força também, só que é Orixá e Exu. Então ali eu vou encontrar um firmado na tronqueira, o seu Siriri também. Por quê? Porque ele trabalha aqui no Congá. Não, mas isso é da mãe de santo. Ah, entendi. Isso não é dos filhos. Entendi. Você já imaginou se for deixar todos os Exu da casa. Da corrente firmada ali dentro? Não cabe ali dentro. Não cabe? Eu não cabo ali dentro. Como é que eu vou caber ali com tanto filho que tem aqui? Tem jeito eu caber ali dentro. Sim. E outra coisa, fio, na mesma hora que ele está aqui, ele some. Não é. Entendeu? Sim. Esses bandos de corrente aí, muitas das vezes eles estão com a cabeça aqui dentro. Sim. Daqui um tempo, eles viram a cabeça e falam, estou indo embora. É. Então vai embora, aí eu tenho que ir lá, ou então minha moça tem que ir lá tirar. Não, ali se firma só as entidades de trabuco da mãe ou do pai de santo. Pera que aí. É o Exu de trabuco. Ah. Então, peraí. Quando eu vou numa tronqueira de alguma casa, então não é natural eu ver todas as imagens de todos os Exus da casa lá. Não precisa. Pra quê? Você já viu isso, né? Já. Quando você me pergunta, porque você já viu. Já muito. Moço, pra quem que eu vou firmar? Eu, o Tiriri, Veludo. Sete encruzilhado. Sete encruzilhado. O Tronqueira. Capa preta. Sete porteiras. Das almas. Tranca a rua das almas. Pra quê? Pra quê? Sendo que aqui dentro, ali dentro da Tronqueira, é o lugar onde fica o ponto de força da Mãe de Santo. Use trabuco da Mãe de Santo. Não tem que firmar os filhos. Porque os filhos, eles são assim no mesmo momento que eles estão, eles já não estão. E a Tronqueira é uma coisa, um pó de força que tem que ficar, e não ficar mexendo, pó na mão. Tronqueira é para fazer a limpeza, tudo assiadinho, bonitinho. Agora, o que você tá vendo, eu já sei o que você tá vendo. Esse é o trabalho. É assim, ó. Você tá vendo, porque tem muitos congar, que tem muitos pais de santo e mãe de santo, que trabuca com 3, 4, 5, 10 Exu. Você entendeu? Sim. Aí eles vão lá e firma cada um. Isso aí que você tá vendo. Ou então firma lá o Exu de coroa, o Exu do lado, o Exu da esquerda, o Exu da direita, o Exu de cima, o Exu de baixo. Sim. Eu não sei pra que é isso. É. Se um só resolve. Que não é só eu, tem uma falange atrás de mim. Mas eu também vi assim um filho, uma vez que ele é aceito pra corrente, o Exu chega e risca o ponto. Daí firma ele na tronqueira e o médium traz a imagem do seu Exu ali. Não, não. E dá um banho de pinga nele. Não. E põe lá. Isso não pode. Tá certo. Já tá errado. Porque se a tronqueira quem mexe é quem é preparado pra arrumar lá. Uhum. Pra limpar. Você imaginou quantos filhos que tem nesse congar? Uhum. Cada um ia ali e lá cuidar do seu Exu, pôr lá o de beber, o de comer, o de pitar, tinha que ser uma... Enorme. Do tamanho dessa aqui, ó. Pra caber tudo lá dentro. É. E ontem, igual eu falo, não tem necessidade, porque ali tem um fundamento. Uhum. Um solo, um chão, na terra. Tem algo ali, meu, do meu trabuco. Uhum. É coisa que tá firmado no solo, que tá cruzado lá dentro. Sim. Você entendeu? Porque os filhos, muitas das vezes, os filhos não ficam, não é pra sempre. É mesmo. Então a tronqueira é uma coisa muito séria. Muito séria. É firmada do pai ou da mãe de santo. E só. Porque os filhos é cuidado lá no creche. Orixá e Exu. Uhum. Se o filho é numa segunda-feira, filho de quem? Exu. Não. Algum? Não. Não sei. Vou falar todos aqui. Você vai falar todos, vai falar. De Omolu. Ah. Sexta-feira é de Oxalá. Ah. Quem traz o Orixá Exu de Omolu é quem? Quem? Como assim quem? Quem que vai soprar aí? Vamos ver. Quem é que traz o Orixá Exu de Omolu? Não, pode falar alto, seu Macoeira. Porque se você é errado, aí você vai ficar correndo. Seu Macoeira. Quem traz o Orixá Exu de Oxóssi? Tranca rua. Quem traz o Orixá Exu de Marabu? Ogum não, Xangô, perdão. Você entendeu? Uhum. Quem traz o Tiriri, moço? Tiriri? O Orixá? É, quem é o que trabuca com o Tiriri? Não, que tem o Orixá Tiriri é filho de quem? Então, no Rio de Janeiro eu aprendi que é Ibege. Mas eles têm outra doutrina, né? Tiriri é os filhos de Ogum. Aí tem Tranca-Rua, que é os filhos de Oxóssi. Tem Alalu, que é os filhos De Oxalá. E Pombogira. Orixá Pombogira. É das mães. Que é Nanã, que é Inhansã, que é Oxum. Você entendeu, moço? Mas de onde o senhor tirou isso? O senhor que trouxe? Também. Tem muitos que não conhecem isso. É, ué. Tem muitos que não conhecem. E você viu que não tem nenhuma imagem lá dentro? É, nenhuma. Nenhuma imagem. Só. Só o Otá, que é a pedra. É, o Otá, o Alguidá e o Otá. E aqueles copos não é marafo, é água. Não é marafo, não é servido marafo para eles no copo. Eles é cuidado dentro do Alguidá. Que é colocado o dendê e o marafo para eles. Ali cada Otá daquele é um orixá. E é a fé que faz aquilo ali acontecer que é orixá. Para eles, que eu sei que é. Você entendeu? Sim. E lá em cima tá eu, que é o Exu de trabalho. Então assim, é tudo firmeza, é tudo coisa que tem que ser colocada dentro do congá. Aí sim, os filhos de Ogum vai lá em Tiriri firmar algo para ir lá. Quer um pedido, quer um trabuco, quer não sei o que aí na vida aí? Entra lá dentro e firma. Entendeu? Para que eu vou pôr? Pedir para eles trazer imagem de cada Exu desse. Imagem é só imagem. Os filhos de Oxalá tá com problema? Vai aonde? Vai a Lalu. E pede para Lalu. Vai direcionado já a quem pode ajudar, que é a força espiritual da esquerda, o Orixá. Exu. Exu. Claro. Tá certo? Tá certo. Então, o que que as pessoas que não têm essa doutrina, as pessoas que não têm essa doutrina que o senhor construiu nessa casa sobre esses orixás Exu, podem fazer para que a trunqueira seja, as energias da trunqueira sejam manuseadas de forma correta? A própria entidade da pessoa, né? Tem que falar. É. Ué. Igual eu falei, o que, que eu queria. É, tá certo. Entendeu? Sim. Eu falei, eu quero isso limpo, eu quero meu punhal, eu quero minha chave, eu quero as minhas coisas que eu trabalho, pronto, põe aí. É. A moça falou o que, é que ela queria, o Exu Mirim falou o que ela queria. Uhum. O que ele queria. Pronto. É. Tá ali firmado, resolvido. E limpeza, moço. Limpeza. Eita. Não gosto sujeira. Quem gosta de sujeira é porco. Eu não sou porco, nem de porco eu gosto. Entendeu? Sim. Limpeza e claridade. Uma vela de sete luas queimando direto pra mim. Certo. Não é porque eu sou Exu que eu tenho que ficar no escuro. Então. Entendeu? Esse era o próximo assunto que eu queria falar. Vela e ficar no escuro. Se Exu trabalha pra luz, porque ele depende de uma coisa material e física. Eu tô debaixo da luz, não tô? É, tá. Tá queimando nada, tá sem fumaça aí não, né? Não. Nada, tá normal. É. Tranquilo pra mim. Sim. Tá. Moço, Exu não é essa coisa que vocês... Muitas das vezes eu peço, eu gosto assim de uma penumbra, vamos dizer. Escuro não, preto, tudo escuro não, eu gosto de uma coisa penumbra. É. Sabe por quê? Porque eu gosto da lua. Gostar de sol eu não gosto muito não. Porque o sol, mas eu trabuco no sol, eu giro no sol. Mas gostar, nós estamos falando de gostar. Uhum. Se eu tranca a rua, se eu gosto de trabucar no sol ou na lua? É claro que é na lua. Mas a vela se eu tranca a rua. Agora a vela, para mim, é ponto de força. Aham. Ponto de força, não é uma luz para o senhor. Não, é ponto de força. Sim, entendi. Que a luz, para mim, ela clareia. Uhum. Ela está me clareando, ela está me dando ponto de força, ela está me dando... Porque as requeimas, tudo que vai cair, é ali que vai cair. E vai me dar força para me trabucar. É isso que acontece. É mais um instrumento magístico seu. Mais uma coisa. Uhum. Ah, mas Exu não gosta de vela. Quem falou? Quem falou que nós não gostamos de vela? Eu gosto de uma claridade. Lá na minha tronqueira tá clarinho lá. Se você for lá ver, tá lá clarinho. E é assim que funciona, moço. As pessoas têm que começar a tirar esse tabu das coisas de Exu é isso, Exu só trabalha desse jeito, Exu não gosta de vela, Exu... Para com isso, moço. Tem que começar a tirar. Os guias da Umbanda é diferenciado. Por isso que a maioria dos que está na Quimbanda, que está no... por aí afora, está vindo pra Umbanda. Tá vindo. Pra mudar a doutrina. Porque não é melhor. Você tá fazendo a caridade, você tá fazendo as coisas certas, você tá tendo seu marado pra você trabucar, seu pito pra você trabucar, você tá tendo luz. O que, que mais você quer? É, ué. Posso pedir mais nada, não? Posso? Sim. Posso trabucar. É, mais trabuco. Seu Chu, a gente tá chegando perto dos 40 segundos finais. O senhor enfatizou bem hoje a importância da seriedade, da disciplina na lida e que terreiro de Umbanda não é nem palhaçada e nem pra gente disposta à diversão. Com certeza. Porque o senhor vê isso sempre. E muito. E a cobrança... Tá parecendo um circo. E a cobrança vai ser maior a partir de agora. Bem maior. Da minha parte vai. É. Da minha parte vai ser bem mais cobrado. Parar com essa coisa de achar que Umbanda, que religião, é palhaçada, que é aparecer. Não, eu quero ir pra Umbanda porque lá as moças lá, ó, recebem as pombogiras, tudo bonita, tudo muito linda, entendeu? E chega e se rela nos moços e se oferece pra moço. O que, que é isso? Não. Isso não é Umbanda, não. Não. Então a mensagem que eu deixo isso pra vocês é o seguinte. Eu fiquei um tempo determinado calado. Eu fiquei um momento que foi pedido para mim respeitar o momento da mudança da parte espiritual. A partir dessa lua, desse trabuco, desse moço, eu não vou calar mais. E aviso de novo. Tô avisando desde quando eu comecei a falar, né? Sim, senhor. Você começou a conversar comigo, eu tô falando. Sim, senhor. E tô avisando. Uhum. Eu não aceito mais brincadeira com meu nome. Vou falar de novo, tô calmo, não tô gritando, não vou gritar. Porque se você já não escutou eu gritando, agora é que não vai escutar mesmo, né? Sim, senhor. Então assim, eu tô avisando que eu não aceito mais. Não tô aqui pra brincadeira. A minha doutrina, todas essas luas que vocês ouviram falar, que vocês vão ouvir, que vocês vão ouvir explicar, vai ser a mesma. Não vou mudar. E nem porque o moço está aqui, que eu estou falando com ele, que é assim que está diante dele, não é. Acreditem no que eu estou falando. Não é porque eu estou na frente dele, porque se vocês quiserem perguntar para qualquer um que está aqui, ó, que tem muitos aqui sentados, me olhando, que é da corrente ou não é da corrente. Vocês podem perguntar se eu sou diferente do que eu estou sendo agora. A única coisa que eu não aceito é mentira e falsidade. Que a minha capa não cobre. E eu vou atrás de um por um que continuar a trocar o meu nome. A falar que eu sou um Exu das trevas. Que eu estou fazendo macumba. Que eu estou fazendo amarração. Que eu estou acabando com a vida de alguém. Eu quero que cabe isso. Termine. Acabou. Não aceito mais. Vocês podem inventar qualquer outro nome. O Exu depois vai resolver com vocês. Verdadeiro. Igualzinho eu estou resolvendo. Eu não aceito mais ser chamado do que vocês estão me chamando. E se eu tiver que falar, eu vou falar. O moço vai ser a primeira vez e a última que ele vai vir aqui não. Não vai ser. Sim. E eu vou usar sim a minha palavra para falar. Estejam bem avisados. Eu não sou de brincadeira. Eu não estou aqui para brincadeira e nem palhaço eu sou. Eu não venho no mundo de vocês espreitar no aparelho, pegar o tempo dela, que ela tem coisa para fazer. Eu tenho as minhas coisas no plano espiritual para fazer, para vir falar com vocês sobre o que eu estou falando. Ou vai mudar de um jeito, ou vai mudar do jeito. Comigo é só uma palavra só. Medo eu não tenho de ninguém. Eu não estou aqui ameaçando ninguém. Eu só estou pedindo, dando um aviso. A lei de causa e efeito está aí para ser usada. Só isso que eu estou falando. E o moço veio no momento certo. Muito agradecido a você, meu moço. pela sua paciência, pela sua espiritualidade, pela sua dedicação, pela sua determinação. E o que você puder, o que você quiser, você pode contar comigo o momento que você quiser. Sim, sim. Que eu estou junto com você, protegendo a sua gira da esquerda. É isso. E saibam bem vocês, que eu, Tranca-Rua das Almas, em verdade, estou protegendo esse moço. Fica bem avisado também. E se vocês quiserem me conhecer, falar comigo pessoalmente, bigode, bigode, eu estou aqui para conversar com vocês. E falo de novo, Congá não é lugar de brincadeira, porque tem vidas envolvidas. E cada um que procura uma entidade para conversar, cada um que vem, que tira o tempo dela para vir no Congá, para ser ajudado, está esperando algo melhor na sua vida. Quem estiver brincando com a vida do outro, causa e efeito começou. Ciclo espiritual começou. A mudança espiritual começou também. Então o momento é de mudança. Ou por bem, ou por bem. Porque o mal já está cheio. O mal já está aí tomando conta. Então ou vai por bem ou vai por bem. Mas vai ter que mudar. Tá bom, moço? Tá. Minha mensagem foi boa? Muito ótimo. Muito obrigado, seu Exu. Eu tenho que agradecer você e te falar. Ei, moço, seu fogo tá fraco. Eu tenho que te falar uma coisa. Vai acender, moço. Antes que termine, foi um prazer muito grande te receber aqui, viu, moço? Uma honra da minha parte, seu Tranca. Porque é o que eu tô te falando, você não veio aqui à toa. Sim, senhor. Tem o porquê e o pra quê isso tá acontecendo. Sim. O intuito disso foi só para levar a verdade. Sim. Só. Eu quero levar a verdade. Eu quero chegar aonde eu não consigo chegar. Eu quero ser ouvido aonde ninguém me dá ouvido para ouvir. Sim. Então é isso e o intuito da sua vinda aqui. E é claro, me conhecer pessoalmente. Conhecer esse Congá, conhecer essa corrente, conhecer todos que você conheceu. Pai Jacó. Pai Jacó. E muitos outros que você teve a honra de conhecer. Nossa. E assim, a espiritualidade verdadeira, ela trabuca muito diferente, moço. Sim. Ela trabuca de um modo, às vezes apressado, às vezes devagar, às vezes lento. Mas trabuca. E eu não estou aqui para te prometer nada. Não. Como muitos já te prometeram, ou te falaram, ou te cobriram de muita coisa. Sim, senhor. A única coisa que eu posso te falar, que eu posso fazer por você, e vou fazer, desde o momento que você chegou aqui nesse Congá, é a proteção da lei maior, perto de você. Sim. Que eu vou levar você em segurança de onde você veio. E não só isso, te proteger aonde você estiver. Isso. Porque muitas das vezes, você falar a vida de alguém, você contar um problema de alguém, você falar algo muito íntimo de alguém, às vezes machuca. Às vezes quem vai ouvir, vai se machucar com o que eu falei. Vai. Mas às vezes também, vai parar e pensar em mudança. É o que o mundo de vocês está precisando. Nossa. Mudança para melhor. Então, às vezes, uma palavra doída, um alerta, um conselho. Talvez saindo da minha boca saia diferenciado, porque eu sou meio, igual você falou, que eu sou, como é que você falou? Ali dentro do creche? O senhor é intenso. Intenso, gostei dessa palavra. É. Intenso. Sim. Eu sou muito intenso no que eu falo. Mas é melhor ser intenso do que ser mentiroso. Não é? É melhor você estar me falando que as pessoas podem pensar que eu sou intenso demais. Tem paixão no que faz. Oi? É uma pessoa que tem paixão pelo que faz. Vamos dizer isso. Pelo que diz, pelo que acredita. Vamos dizer isso. Uhum. Que seja paixão. Sim. Que seja um sentimento aí diferenciado. Sim. Mas o que me faz ser intenso é a vontade de falar a verdade. Sim. De ser verdadeiro. E é o que eu penso que todas as religiões da Umbanda deveriam ser. Verdadeiras. Sim. E parar de enganar quem procura. Porque o mundo de você já está cheio de sofrimento. Sim. Muito cheio de dúvidas. Muito cheio de pensar, a minha vida já não tem mais jeito, porque eu fui em um canto, não resolveu. Fui no outro, não resolveu. Fui no outro, não resolveu. E se achar um canto que presta, sossega. Sossega, para de ficar pulando de gai em gai. Entendeu? Porque tem muitos que falam, não, achei o lugar certo, mas não consegue ficar sem no lugar errado. Então se achou um canto que presta, que sentiu bem, fica quieto lá. É isso que é importante. E é o que eu tinha para te falar, é o que eu tenho para te falar, é o que eu deixo minha mensagem para você. Se você precisar de mim, só me chamar. Eu não ando, eu levito. Viu, moço? Se alguém que acompanhou o senhor até agora tiver qualquer tipo de situação difícil frente às adversidades de incertezas nos terreiros que eles frequentam, na assistência, eles podem chamar o senhor? Como que eles fazem para chamar o senhor e o que, que pode ser feito? Pode me chamar. Tá. Eu sou espírito e eu vou. Certo. Se quiser que eu vou incorporar, chama minha moça. Não, que aí eu vou também. Não, é só lembrar do senhor aqui, né? Dessa pode, energia. Pode dessa, também. Sua voz. Fala aí, pensa na minha voz, pensa no meu jeito. Eu sou espírito, moço. Sintoniza ali, né? Eu posso ir aonde vocês não pensam que eu posso ir. Tá certo. Eu posso ir em qualquer lugar. Uhum. Eu já fui no baixo e já fui em cima. Uhum. Já fui do lado e já fui no outro. Agora eu estou parado aqui. Perto de vocês. Exu é o único espírito que fica mais em contato com o mundo de vocês. Sim, sim. Aí é que nós sabemos. E corrigir melhor, né? É. Que tá perto, corrige melhor. Sim. Precisar de mim, pode me chamar. Que espírito de verdade vai aonde precisar dele. E doutrina, moço. Doutrina, sabe doutrinar. E que sirva de muito exemplo. Que isso não fica guardado aí na cabeça das pessoas por enquanto, não. Uhum. Sempre que quiser um conselho, sempre que quiser me ouvir, escuta. Que o conselho nunca é demais. Uhum. Pare e pense que sempre há tempo de mudança. Por mais difícil que seja, sempre há tempo de mudança. Não há nada que não tenha mudança, a não ser o desencarne, né, moço? Oh. Que desencarnou, desencarnou, não tem jeito. Entendi. Aí é de outro plano pra lá, isso aqui já ficou pra trás. Já. Mas enquanto tá aqui, aproveita, que dá tempo. Salve, seu Trancaruas. Salve a sua força, moço. Salve a sua força. Muito obrigado a você pelo respeito, pelo trabuco, pela vontade, pela garro que você tem. Sim, sim. Muito obrigado a você e muita axé nos seus caminhos, que tudo vai se endireitar conforme está certo para endireitar. Tá bom, seu Trancaruas. Tá bom? Muito e o que obrigado. Precisar de mim, sim. É só você me chamar, que eu tô junto com você. Muito lá bom. No Exu, Exu é bom jogar. Salve a força de quem pode mais, salve a força do seu Tranca, Rua das Almas. Salve, seu Trancaruas. Boa noite pra quem é da noite. Boa noite. Bom dia pra quem é do dia. Salve a força pro seu Tranca, Rua das Almas. Claro, Exu, Exu é muito bom. Salve a força do seu Tranca, Rua das Almas. Claro, Exu, claro, Exu. Salve a força de quem pode mais. Claro, é, claro, é. Eu vi um homem na porteira santa, ele trabalhava vestido de manhã. Eu